você perto de mim. Ela não escolhe quem vai levar. Pega o primeiro cara que vacilar. Tá na esquina com uma arma na cinta ou num papel de cocaína. Vacilou, você vai e não tem como voltar atrás. É impossível homem ela parar, mesmo se for um superstar. Nenhum dinheiro ela pode subornar. Ela é muito forte, a todos vai derrubar. Encontramos a morte em doenças, assassinatos, overdose e violência. Muitos a encontram no suicídio ou com uma agulha tomando pico. A morte a todos vai pegar, muitos conseguem ela antecipar. Tem um tempo certo para o homem viver e a verdade temos que reconhecer. Aí mano, não passe o pano, esse é o destino de todo ser humano. Ninguém pode dela fugir, viva na moral, espere ela vir. Existe o caminho da salvação e também o caminho da perdição. Escolha qual vai encarar, com certeza a morte vai te pegar. Não tem como se esconder, o homem tem tempo certo pra viver. Desde o início é assim, você só pode antecipar o fim. Existe o começo depois do fim, a vida eterna existe sim. No céu ou no inferno, aí o homem será eterno. Sofrimento, lágrima, dor, loucura, alegria e amor. São duas situações que eternamente você vai viver. Sofrimento, lágrima, dor, louvor, alegria e amor. Basta escolher qual delas você vai querer. Depois da morte, não existe mais azar ou sorte. O homem passará a ter a vida eterna depois que morrer aqui na terra. Muitos se fazem de surdo e cego, não querendo saber do que é eterno. Só um conseguiu vencer a morte, provando que ele é mais forte. Morreu, mas ressuscitou e pra todo homem mostrou. Todos querem um vencedor seguir, pra um perdedor ninguém tá nem aí. Um venceu a morte e o inferno, o outro foi expulso do céu e se achou esperto. Escolha com quem você vai, se pro céu ou inferno, sei lá. Em suas mãos está a decisão, qual é a sua direção. Não tem como o homem mudar, é uma situação que temos que encarar. Não tem como se esconder, o homem tem tempo certo pra viver. Desde o início é assim, você só pode antecipar o fim. Existe um começo depois do fim, a vida eterna existe sim. No céu ou no inferno, aí o homem será eterno. Não tem como se esconder, o homem tem tempo certo pra viver. Desde o início é assim, você só pode antecipar o fim. Existe um começo depois do fim, a vida eterna existe sim. No céu ou no inferno, aí o homem será eterno. Existe um novo movimento que acontecerá a qualquer momento. A vinda do poderoso Jeová, que um dia ninguém pode adivinhar. Precisamos ficar espertos e andar pelo caminho certo. Virá como um relâmpago, quem não for com ele ficará em pranto. O caminho a seguir precisa ser decidido. Não dá pra viver mais nesse vacilo. Ninguém sabe quando ele vai voltar ou quando a morte vai te encontrar. Escolha com quem você vai viver, enquanto está vivo e não depois de morrer. O tempo é hoje, o momento é agora. Não deixa a oportunidade ir embora.